Uiva, ó Reis bom, clama em dor. A cidade caída, mas há um Redentor. O Senhor diz: não temerás, pois os cativos eu farei voltar em paz. Eis que eu trarei, oh minha nação, o alarido de guerra, mas em minha mão a vitória é certa. Eu sou o Senhor, na angústia e dor, sou teu protetor. Fujam os que confiam nos tesouros, mas eu sou a rocha, teus altos muros. Como subirei, e em meio à tempestade comigo estarás. Eis que eu trarei, oh minha nação, o alarido de guerra, mas em minha mão a vitória é certa. Eu sou o Senhor, sou teu protetor. E quando o temor vier sobre ti, lembra-te, eu sou fiel, eu não minto aqui. Nos vales ou montanhas, sempre estarei. Teus filhos e o alarido de guerra, mas em minha mão a vitória é certa. Eu sou o Senhor, na angústia e dor, sou teu protetor. Português e Worship, Ecochigitar Piano.